que eu quero dizer. Esta canção que eu canto é só para você. O amor compôs o tema e o poema vem de você. Ser o nosso destino.